Fala, fiel torcida! O Corinthians joga amanhã contra o Santos, todo mundo já sabe, 16 horas lá na Vila Belmiro. O Juliano foi relacionado, o Renato Augusto ainda não. O mais importante agora é o torcedor entender que vai demorar para esses caras engrenarem. Por isso que não é somente contratar. O erro de planejamento é cruel. Quando se tem um erro muito grande de planejamento, aí fica durante o campeonato tendo que contratar e o atleta até entrar em forma leva um tempo. A nossa sorte é que não está tendo rodada para o Corinthians durante a semana. Isso é fundamental para nós, porque não são vários jogos, não vai adiantando as partidas e vai dando tempo para que as peças possam ser preparadas para a estreia. Então há um tempo de preparação maior para esses jogadores, para vocês verem a demora que é para o jogador entrar em forma. Por isso que o Corinthians não pode errar no planejamento. Mas o problema não é somente o jogador. É nós não temos no banco um treinador em condições de fazer as modificações corretas. Durante a partida amanhã contra o Santos, todos sabem que o Corinthians vai precisar colocar o Juliano. O Santos, quando joga dentro de casa contra o Corinthians, é uma equipe 3 vezes melhor do que ela é diante de qualquer outro clube. Porque a rivalidade do Santos é contra o Corinthians, não é contra Palmeiras, contra São Paulo. Existe a rivalidade, mas a grande rivalidade, o grande rival do Santos é o Corinthians. Por isso é que todos nós, precisamos compreender a importância, a grande importância que existe em exigir do Corinthians que se faça um planejamento decente. Todos esses erros, essa fragilidade do Corinthians, são erros de gestão. Evidente que o Corinthians tentou um grande treinador, mas no Brasil não se tem. Tinha um em condições que era o Renato Gaúcho, mas o Corinthians tentou ele. Só que o Renato Gaúcho já previa que o Flamengo necessitaria do treinador, e ele para morar no Rio, treinar o Flamengo, é muito mais vantagem, com um salário bom, é muito mais vantagem. Por isso que ele aguardou todo esse tempo. Se o Corinthians perder para o Santos amanhã, Silvinho cai. Quem vem tem que ser um treinador estrangeiro, porque no Brasil não tem. E o erro do Corinthians foi pegar o fundo da panela. Ah, não deu o Renato Gaúcho? Vamos pegar o Silvinho mesmo. Não, não é assim. O Corinthians não pode cometer esse erro. O Silvinho não tinha know-how algum. Não tinha nenhum know-how. Ele não conseguiu nenhum bom trabalho. Ele foi apenas auxiliar do Tite. Quando ele foi para a França treinar o Olympique, que era uma baita de uma equipe, ele não conseguiu fazer o trabalho dele. Por isso é que eu considero um grande erro a manutenção do Silvinho no comando do Timão. Um grande erro, porque ele demonstrou já não ter condições. Assim como Mancini demonstrou, assim como Thiago Nunes demonstrou não ter condições. Então a manutenção é uma perda de tempo imensa. O Corinthians está perdendo tempo num campeonato complicado. E de uma preparação que leva muitos meses para a próxima temporada, que é de 2022. 2022 o Corinthians tem que estar melhor. Tem que estar melhor. Não há mais condições do Corinthians ficar nesse chove no molha, rastejando como vem rastejando. Não pode continuar dessa forma. Nós somos muito mais do que está sendo demonstrado dentro de campo. Para isso, nós precisaremos de profissionais capacitados. E o Silvinho tem que ser um profissional capacitado. Ele não pode ser vamos ver se vai dar certo. Não pode. O torcedor corintiano vai ter que ter muita paciência, porque mesmo o Juliano vai sofrer um pouco até ele entrar em forma numa equipe que não está preparada. Você vê que não há uma transição no meio-campo. Não há essa transição. Gabriel não tem condições de passe. Ele é um cara limitado no passe. Ele é bom no desarme. O Cantillo só dá passe lateral. Quem é que vai conseguir dar um passe de qualidade? É o Renato Augusto. Apenas quando o Renato Augusto estiver jogando é que a evolução do Corinthians vai acontecer, porque o Corinthians necessita dessa transição. Mas também só vai acontecer a evolução do Corinthians se tiver um meio campo estruturado, um posicionamento tático de nível. E eu não vejo o Silvinho enxergando isso, sabe? Ele não enxerga, ele não consegue ver a necessidade de posicionamento do time. Ele é um cara fraco de leitura de jogo. E de substituições, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas amanhã é um jogo muito importante, a gente sabe disso. Caso o Corinthians perca, o Silvinho deverá cair. E tem que vir um treinador estrangeiro. Amanhã, 16 horas, na Rádio Timão. Mais uma transmissão infernal. Vamos juntos. Também no youtube.com/Rádio Timão. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, que a transmissão também vai ser com a nossa imagem, né? Um abraço a todos.